1172, solo 46, ele vem direito, 211 só. 211, confirmo? Afirmo, 211. Graças. 3170, senhora, identificação de chegada a mar e desse mantém o 050, caso deseje utilizar o TAP. Autorizado ingresso no 7, informe em alinhado e pronto, confirma o problema. Puxa, até porque autorizado é colapso no 7, vento 100 graus, 109. Oscar Tranquilo decola aos 50, chama o controle 120 desse 18. 208. Pra onde, papatão, Oscar Tranquilo? Abatango Oeste, 4 quilos, contato radar na decolagem, autorizado direto Conde, subindo sem restrições ao nível 190. Vente livre, restrição 90 na prova de Conde. Na 3170, você tem instruções para 2500 pés do ajuste na 05, autorizada em renave e reporta estabilizada. 2170, torre 2895. 2895, obrigado. Salvador, bom dia, São 3170, final da 10, baixada, de trabalho. 3170, pouso autorizado do Estano 0, 1100 graus, 079, 1015. Livre pouso, pista 10, São 3170. 170, sono 02, direito 211, sono. Sono, Douglas Tower, muito boa noite, Portugal 074 Heavy, ready for departure, runway 10. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 8 knots. Gente, acho que até aquilo, o serviço radar foi encerrado, sobreposição Coins, e chama agora o controle Aracaju, em 120.3. 103, prato. Portugal 024, Born at 15, Salvador Departure 120.18. 120.18, Salvador Departure, boa noite. Portugal 024, Puka Departure, climbing flight level 350, now 1,960. Radar contrição departure, cover maintain plus level 350, Puka departure. Puka departure, climb flight level 350, Portugal 024. 520, bom dia, senhora, identificação. Cruzado voar na procura. Receptaram chegada à mar e descendo para o nível 050. 050, eu não compreendi a posição observada. Itape. Cruzado voar na procura de Itape para interceptar a chegada à mar. Procura de Itape, 50 para a procura da chegada Renata 10, obrigado. 84, Coffee City Center now, 126, decimal 85, enable 12545. 126 and 85, and 12545, that's dollar 024, what are you? T520 sem restrições para 2500, o ajuste na 05, reporte estabilizado, obrigado pelo procedimento. 2500 direto com o 615, chamando estabilizado na Renata, 3520. Zero, zero, três, cinco, dois, zero. 3520, completo com a torre em 11895, bom pouso. 2895, ligação, até a saída. Salvador, bom dia, 3520, estamos a 4072, campo à vista. Tão 3520, avistado por autorizado 10, vento 120 graus, 05 nós. E o ajuste no 05. Livre, pouso no 0, no 021, no 015, obrigado. Solos 35, livre direita, chame 21, décima 1. 21, 1, obrigado. 737, boa noite, senhora identificação, veio o Serra Vitor 366, descendo sem instruções para o nível 050. Gente, após desvio, se revira 366. cheia. Mais uma pequena informação à frente. A intenção é proceder na proa 060 por mais 2 milhas, 22 milhas, e após aprovar o 366, ok?